Ela quebra tudo no beijo de Portugal. Tentar encontrar, tentar encontrar, tentar encontrar ela em outros corpos, me afogando em doses e doses e doses. Tentar encontrar, escutando, vê que ela se molha, ela se envolve. Fala loucura e depois diz como que eu pude. Tem coisas que só você vai poder responder. Tem coisas que só o tempo que vai nos dizer. Tô sem tempo pra tudo, tô sem tempo pra dúvida, sem tempo pras suas escolhas inseguras. Te dei vida de luz, tu me deixou no escuro. Tô armado na rua. Tentando encontrar, tentando encontrar, tentando encontrar ela em outros corpos, me afogando em doses e doses e doses. Tentando encontrar, tentando encontrar, tentando encontrar ela em outros corpos, me afogando em doses e doses e doses. Doses e doses no corpo. Te procuro em outros braços, te procuro em outras bocas. Mesmo assim não te encontro em outras, e o que eu procurei tanto, não me deixa aqui falar. Só tá eu e o garçom, ele tá me perguntando se a mesa vai ser pra um, ou se eu tô te esperando. Olha o clima que você criou, mas isso você já tá acostumada, né? Fez eu perder a porra do meu voo, prometendo coisas que não ia acontecer. Umas fitas eu paro e penso, só eu mesmo pra fazer. Mas infelizmente vai ser tarde quando perceber que eu sempre fui um mano bom de todos que cê conheceu. E se voltar atrás, quem não quer sou eu. Dos prédios, baby. Tentando encontrar, tentando encontrar, tentando encontrar ela em outros corpos, me afogando em doses e doses e doses. Tentando encontrar, tentando encontrar, tentando encontrar ela em outros corpos, me afogando em doses e doses e doses.